Whiskey Papa Papa clear to land runway 17, wind is 160 degrees, 8 knots. Clear to land runway 17, Mikey Papa Papa. You're done locked, okay? Okay, roger. Salvador, boa noite, Oxamé 224, acertando o final da pista 10. Oxamé 224, cheque trem autorizado por pista 10, vento 160 graus, 10 mais. Ok, confirma trem baixo, quase livre pouso, Oxamé 224. Confirmando a aeronave, livre pouso, a aeronave já na curtíssima da 17, mais 30 segundos, autorizo. Tranquilo, 6224, a 1 milha de sistema. Afirmativo. Agora sim, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 10 mais. Livre pouso, pista 10, eu chamei a 224. Okay, papa papa on the ground at 5-3, confirming open. You are a star, 100. Okay, you're clear to continue ahead now and good night. Hoje é o Xené 6303, ponte espera da 10, observando o tráfego na final, tá pronto. Ciente, mantenha a posição. 13. É 224, zona 55, direita, táxi via Alfa e Juliette, portão 1 na minha escuta. Foi livre à direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 1 na nossa escuta, Xené 6224. Salvador, boa noite, o Azul 4209, atualização, confins.com. Presidente, aguarde 40 minutos, confins. Pode confirmar a saída? É a da Eleda Bridge. O 6303 livre da decolagem, vento 160 graus, 12 mais. 6303 que tem de decolagem nesse ano. Torre Trip 5555, boa noite. 5555, continua a aproximação, aguardando a atualização de pouso. 5, 555, vento de 160 graus, 109, me pula no zero. 555, cliente, baixar e travar. 6313, decora 56, 4208. 19 horas, 6313. 120, inicial 8. 6313. Azul 420, tá cópia? Tô ligado, tá confins 340 nível, via bridge, presumindo 6. Decora da 0, curva direita. Saída da El, Leda e depois via bridge na aerovia. Aciona 526, controle 20, inicial 8. Correto, operacionamento. Eu solo ao 58, controle 208, tô com então, na minha escuta, Alfa Kilo Paz 3. Alfa Kilo Paz 3, 55. Pronto, 4 Guarulhos? Ah, Fiero Batiba. Autorizado, Guarulhos 360 nível, na presumindo 6, via Belo Horizonte. Recola da 1-0, curva direita. Saída da El, Leda, depois veio a bridge na aerovia. Aciona 5122, controle 120, missão 8. Bem, estamos autorizados então, nível 360, conforme a rota do plano, presumindo 6, até Belo Horizonte, recola da 1-0, com curva direita, da El, Leda, após bridge, 5122, aciona 1-208, controle 974. Correto, já para acionamento. Avião 3178, check 3, autorizado pouso, vem tudo 60 graus, 10 mais. Gente, autorizado pouso, vou informar 3 baixas de trava no estado. Autorizado, chama o táxi. Chama o táxi, 0074. Tá passando Sintra, baixado e travado, 3178. Livrinho, pouso, 160 graus, 160 mais, 3178. Livrinho, pouso, 3178. Um 60 graus, 8 mais. Torre Boa, 76, estabilizando controle localizador. Ciente, avistado, continua aproximação, aguardando autorização de pouso. Continue, aguardo autorização 76. Azul 4219, pushback, chama o pushback. Ok, no 3 vai aguardar a nave da Gol que está aí atrás completando o pushback. Após ela, faz o pushback, aciona, chama o táxi. 3178, seu solo aos 10, táxi à direita, Alfa e Juliette, portal 612, na minha escuta. Alfa, Juliette, 612, na minha escuta, 3178. Web 571, vento 140 graus, 8 nós, livre pelo pistão 0. Livre pelo pistão 0, suspeito no meio leve. Ciente, 6224, aguarde 4 minutos. Aguarde 4 minutos, se escuta, só poderia estar na saída. Saída vai ser a Puca. Obrigado. Solo, autorizou 0074 para o táxi registrar a gestão na minha, 138 a bordo, alterna Galeão. Quem está livre, táxi até o ponto de espera à sua direita e chame pronto para a decolagem. Chamaremos, nós já seremos. A gente observa a passagem da aeronave do objeto agora, cruzando a cabeceira 10, após ela ali mantém. Passagem ali mantém, mano, 0, 7, 4. É o 9, eu quero mudar aqui, o portão 9. Eu sou na zona 3, livre à direita, táxi via Alfa e Kilo, Pátio 3, já me escuta. Alfa e Kilo, Pátio 3, já me escuta, 5-7 na meia. Salvador, eu tava 3305. Três, três, zero, cinco, possível. Gente, na informação Alfa, pronto pra cópia, recebido. Sim, sim, chegado de cópia, um minuto, 074, livre decolar, de Antuno, 50 graus, 1 0 mais. Livre decolar, de Antuno, 074. 6224, pronto, cópia. 6224, pronto, prossiga. Autorizado para Aracaju no nível 190 via Lotar, depois Aracaju. Decola da 190 com curva da esquerda, saída Lotar, depois voa direto Aracaju. Aciona 5134 e controle 208. Autorizado Aracaju, 190, saída Lotar. Após Lotar, direto Aracaju, 5134, mil dando ponto. Poxa, né? 6224. Estimativo, chame para acionamento. Tomará. Solo azul 4209, pronto para o táxi. Temos 86 a bordo, estamos com 2 horas e 56 de autonomia, alterando o galhão. Está livre, táxi à direita, até pode esperar a chamada para decolagem. Táxi na direita, vai chamar a decolagem azul 4209. O 074, decola 015, controle 208. 08, boa noite. 074. Até 3305, para a cópia Recife. Prossiga. Autorizado, 330 Recife, na Perisque 58. Decola 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5124 e controle 208. Rotan 3305, sente autorizado Recife 330 via Upper Recife 58. Circulando a 10, primeiro curva esquerda na saída Puca, Aracaju. O transponder 5124, controle 1208. Correto, chama para acionar. Gente, está radar 3305. Azul 4209, está no ponto, espera da 10, tá pronto. Autorizado, alinhar e decolar, avião 160, graus 109, para 209. Sim, estou autorizado a alinhar e decolar da 10, azul 4209. Tô Rochaner 6224. 6224, senhor. Só uma dúvida aqui nossa, a saída é Lotarco, não seria Pucaracaju? Claro, que sua rota aqui pra mim tá via Lotar depois Aracaju, confirme a navegação que tem. Só um momentinho, a navegação negativa, a navegação tá pela Salvador, Golf 677 até Aracaju. Tá, Salvador. Ok, essa não é que consta aqui da sua autorização do repetitivo, ok? Eu vou checar com o Recife, que é a que tá no repetitivo aqui, aguarde. Aguarde, 6224. Estou cheio, Guardião 02. Guardião 02. Ok, o Guajá 02 está autorizado para decolagem, corredor Axé Praia Sul, vento 150 graus 89, forma fora do sol. Salvador, Abjet 6728, muito boa noite, está avistando o sinal de LSP São João. Se a gente continua a aproximação, guarda a autorização de pouso. Guardando a pista livre, o 6728. Ok, Praia Sul, intercepte litoral, chamando controle, frequência 120, decimal 8, Guardião 02. 120, decimal 8, controle ao interceptar o litoral, Guardião 02. Pouso 160 graus, 89 pista 2. Pouso pista 10, 724, Torre. 224, escuta, prossiga. Ok, o Centro Recife também possui essa mesma rota que eu falei, ok? Pra mim é que consta seu voo direto Lotar, depois direto Aru. É, tem sido essa rota aqui, tem sido a que tem voado normalmente, né, pelo menos esses últimos dias, esse último mês, tem sido essa, ok? Se houver uma mudança na navegação da empresa, ela dá uma atualização junto ao plano repetitivo, confirme. Ah, a indicação que eu tenho aqui pela navegação, inclusive eu tenho a cópia do que é passado no plano de voo, é essa aí, Golf 677. É o que eu tenho de cópia aqui do plano de voo do 6224, e que é o plano de voo apresentado. Então eu Agora semana passada foi essa mesma rota, eu não tenho como dizer que pela navegação o que eu tenho aqui é essa rota.